09. E a parte 3, principal Índia, ponte espera da 10, chama a torre 1895, 2781183 azul. Zulu 53 aos 36, controle 120 decimal. 208-3153. Controle Salvador, bom dia, tá 3153. 3153, bom dia, só me mantém em nível de voo 360 direto letra. 360 direto letra, 3153. Drop 083 Heaven, passing 150, the technology ship center on 125 decimal 1. 1251, Europa, T2, hello. A long night trip. Autorização de reboque do Padre 3 para o Padre Principal, posição 01. Aguarde o Alfa Exterior. Alfa Exterior está aguardando. 60 milhas, nordeste de Salvador, serviço radar encerrado, mantém 190, chama Ilhéus 120, foi não, chama Aracaju, frequência 120, decimal 3. 1-2-0-3, do Serra Lima, direto do GQE, tá ali. Direto do GQE, aqui, Serra Lima. Tá ali, vida colagem. Segunda colagem, na 2-9. 1-0-9-3, ali mantém, após o chegar. Ali mantém, 1-0-9-3. Tá. Camarada táxi 62. O 865 autorizado por 0-6, chame táxi. Tá. Tempo táxi 865. O 1963 após o parqueamento do R2 da SAM. A sua direita autorizado por na posição 04, chame táxi. Autorizado após o colega no 03. Alpha X-Ray Oscar autorizado o reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Alves Leosa, poderá para ingresso no Pátio Principal. Salvador, azul 49. Oito, bom dia, tem informação no ponto de altitude. 04958. Altitude Luna 019, desce para 3.000 pés, direto posição Luna, 04958. 3.000 para Luna, 019. Botão, deixa na 621, passa 2.000 pés, bom dia. 62-1, contato radar na decolagem direto do Leda, sobre 360, vigilância. Leda presente, 360, muito obrigado, 62, Aurora. Livre decolagem, 160 graus, 612 nós. Livre decolagem, voo 013. Azul 270, após o gol iniciar, Lima tem. Após a espera pronto. 865 tem 169 310.5. Pode espera pronto. Após o autorizar, após o companhia decolar, será autorizado. Autorizado o táxi até o ponto de espera, parte 1 Inter, quando lá torre 118, decimal 95, atingir o altímetro no 019. Autorizado o táxi até o ponto de espera, parte 1 no Índia, quando lá torre 118, decimal 95, atingir o altímetro no 019. Mudar uma 3. Seu nome, querido, esquerda eleva. Esquerda eleva, o 013. Espaço 160, chama Recife, frequência 125, decimal 1, 3153. 351 com Recife, tá 3153, Matheus. Boa pergunta, boa noite mesmo. O gol 963 para o táxi, 169, 4 horas, Campinas. Autoriza táxi até o ponto de espera, pátio 1 no Índia, quando lá torre. 1-1-8-95, altímetro na 0-9. 295, 19, Matheus. 27-1-0, livre decolagem, 160 graus, 612. 27-1-3, ali mantém. Ali mantém, 27-1-3. Salvador, bom dia, 963, ponto de espera da 10. 963, se mantém a ponto de espera. Mantém. X-Ray Oscar, autorizado ingresso no quadro principal, reporte técnico do reboque. Alfa, SPO, Oscar, direção de base principal, quadrado certo, posição 01. Azul 4958 para 2010, livre LS, pistão no zero, reporta localizador. Azul 4958. 4958 para 2000 pés, 10119, está autorizado LS. Papa Romeu Quilo, Serra Lima, 39 milhas oeste de Salvador, mantém o 160, chama centro do Recife, frequência 128, décima 8, bom voo. Controle Salvador, bom dia, o Azul 2710. Azul 2710, bom dia, contato radar na decolagem, direto Conde, sobre mantém 190, vigilância Azul. Direto Conde, 2710. Telemia 211, passa 1410, chama centro Recife, frequência 125, decimal 1, bom dia, bom voo. 251, boa, Telemia 211. Dia, Mike X-Ray, Michael X-Ray. Prossiga. Mike Hotel X-Ray está aqui no pátio 3, posição 1, Romeu. Solicito autorização para rabocar aeronave para o pátio 1, posição meia dúzia. Autorizado, início reboque, reporte quando termina, posição 06 do pátio 1, Mike Hotel X-Ray. Que iniciar reportar no término do grato. Quadro 958, 2 milhas do externo, completo LS, torre 1895. 1895, quadro 958. 4958, confirmando. 2783 da Azul. 2783, chama o controle 1208. 1208. 1981. Pode ter a informação em curso, autorizado Salvador para Sierra Bravo Foxtrot Zulu. Envio de voo 390, via PUI 50, decola da pistola 0, curva esquerda. Saída Momo, transição de Lube. Transponder 5153, controle Salvador, opera em 120, décima 8. Aqui, assim, estou autorizado para Fortaleza. Decolada 10 com a bomba de turbo 5153 ou 208. Chame ponto no prato 3. 458, pouso autorizado, pista 10, 160 graus, 089. Pouso livre, 4951. Frequência do solo 219, né? Aos 51 decimal 8 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Gol 963 subindo, passando 2000 na proa. 963, bom dia, contato radar na decolagem, após 2000 pés, curva direita, direto Leda para 360. Subindo para 360, já está virando então direto Leda, Gol 1963. Aos 52, direita 121 décima hora. Tá bom, só no Zuto 4958. 121 décima hora. 19, boa. Salvador, cordial bom dia, Azul 4958, livrando a pessoa. Azul 4958, autorizado táxi via Alfa Kilo Pad 3, quando lá tem seu sinalizador. Alfa Kilo Pad 3, quando lá tem seu sinalizador, Azul 4958. Cola Salvador, Mike, Hotel X-Ray. Mike, Hotel X-Ray, prossiga. Michael X-Ray, pode adentrar pátio 1 para a posição 612? Afirmo, posição 612 está autorizada, reporte ao tempo. Ok, grato, reporte ao tempo. Mantém 6225. Oito Controle Salvador, bom dia, Gol 1-2, passa 1600. T5, bom dia, contato radar na decolagem. Tome no tempo 360, direto, posição Elefa, 1-2-6-5. 360, direto Elefa, o Gol 1-2-6-5. D5, 1-6-0 graus, 6-2-9, decolagem autorizada, pista 10. Decolagem, 6-2-9. 1, bom voo, 9-6-3. Trocando Recife, 2-5-1, bom dia, 9-6-3. Autorizado no 50. Autorizado, 790. Bono 649, aproximando o pelo. 10 para 2 mil pés, 1-0-9, direto Duna, livre ele. Bono 649. Direto Duna, livre ele, Bono 649. Hotel Informação em curso, Proclame. Autorizado Salvador para Aeroporto Serra Brava, Romeu Foxtrot. Via peso 197, nível de voo 330. Decolada pistola 0, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Aru. Transponder 5154, controle em Salvador, APR 120, decimal 80. Sinal 73, cotejamento correto, chame pronto no passo 3. Para Solo Salvador, muito bom dia, lápis a carga 6570, para autorização Recife 370. Lápis 6570, hotel informação em curso, autorizado Salvador, para o aeroporto Serra Bravo, Romeu Foxtrot, via peso 17, decola da pista 10, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Aru. Transponder 5161, no controle Salvador, APR no 20, decimal 8 e o nível 350. Da 10 com curva esquerda. Transponder 5161, no controle 120, decimal 8. Só confirme por gentileza o nível e a rota e a saída. Afirmativo, acho que falhou aqui o intercom. Estamos decolando da Puca Jamaracaju, na 0 com curva esquerda. Autorizado 350 para Recife, via para Zulu 97. Transponder 5161. Cotejamento correto, também pronto no PAD 3. Então, olhamos agora. Solo, é o Sideral 9970. Prossiga. Teresina, nível 340, já possui o nosso plano? Ainda não, Fernando, ele tem só. Suelen? Oi. Dá uma pernada aí. Beleza. Beijo. E o 5973 autorizado no PAD-3, Salvador, é o Mike, X-Ray Mike? Mike, X-Ray Mike, prossiga. Bom dia, solicito autorização de reboque da remota 13 do pátio 1 para o gate 08 no mesmo pátio. Na 10 do 649. Reboque, reporte quando termo. Autorizado o reboque, repassar quando termo. Mike, é Mike. 2783, razão de subida. 600 pés, senhor. 2385, ou não, 1865 da Gol, razão de subida. 2000 pés do 1865. Do aeroporto Serra Bravo, Tango Eco, via 3120, nível de voo 320. Decolada pistola 0, curva esquerda. Saída Momo, transição Nenim. Transponder 5167, controle Salvador, pere 120, décima 8. Alô, Sueli. Então vamos lá. Momo, Nenim, decolada 10, curva esquerda. Vamos pela APA Zulu 20, nível 320. 5167 e o nosso controle 120.8. Protejamento correto, está me pronto, federal 9970. Obrigado. No Vitória da Conquista. Autorizou a Vitória da Conquista direto 2732. Via 49 ao 03, direita 121, décimo horário. Direita 219, via 49. Ataque até o ponto de espera, parte 1 no Índia, quando a torre 118, décimo 195, ajuste altímetro na 09. Autorizado, parte 1 Índia, ponto de espera da 10, torre 118, 95. Salvador, Golo 649, bom dia. Golo 649, autorizado táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 649. General 9970, puxe a chamar. Super autorizado, Sametax, federal 9970. Alô? Para chamar Recife, frequência 128, decimal 8, voo 865. 222, 1865, bom dia. Salvador, Mike X-Ray, Mike, concluiu o reboque aqui no gate 08. Pela atenção, obrigado, bom trabalho. Mike X-Ray, Mike, quero no reboque. Azul 2783, passa nível de voo 150 para 200, chama agora sendo Recife. Frequência 128, décima 8. Recife 1288, azul 2783. Chanel 6225, passa 190 para 380. Recife 1288, bom dia. Chanel 6225. 1288, bom Recife, bom dia. Portão 649, próximo da Juliette. Portão 649, autorizado, Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, minha 49. Solo Salvador, é o APS 6570, para postar questionamento. Aguarde, APS 6570. Aguardando. 2 a bordo, 5 e 10, altera São Luís, Suelen. Autorizado, táxi até o ponto de espera, Pátio 1 no Inver, quando lá, torre 118, decimal 95, 80, altímetro 909, um ótimo voo a todos. Valeu, beijão, Suelen. Solo Salvador 9811 da Rio, acionamento na posição, posterior pro Sveck. Sente, o Rio 9811 mantém a posição. A livre ação chame, aguarde só pro puxo, o Rio 9811. Afirmo, aciona na posição, depois chama a senhora pro puxo, 9811. Assume 570, após a liberação do voo federal autorizado, puxe no pátio 3. Ok, está autorizado após a passagem do federal, graças a 570. Controle, bom dia, Rio 5973. Via Rio 5973, contato radar, C da fuga, subo 330. Atenção 330, 5973. Bom dia, Sideral 9970, ponto de espera, pronto. Bom dia, Sideral, autorizado a linha de decolar pista 10, 160 graus, 079. Alinhamos e decolamos. Federal 9970 aos 13-1208, bom voo. É. Controle, Federal 9970. Momo Nenim. Federal 9970, contato radar, Tubo 320, chega Momo. Autoriza pro de Momo? Autorizado Momo, 9970. Obrigado. Hotel, autorização Brasília. 3597 da cópia a Brasília e hotel informação e curso-copia. Assistente do hotel, da 3597. 3597, autorizado Salvador, para o aeroporto Serra Bravo, Bravo Romeu, e eu fiz Luna 7, nível de voo 360. Decola da pistola 0, curva direita, saída Arbó, transição LF. 5157 no transponder, controle Salvador, APR 120, décima 8. 360, via perda Luna 7, decola 10, curva direita, arbórea alerta, 5157, 208, controle 3517 da TAM. 4357, com treinamento correto, chame pro na posição 03. Chamada. Salvador, é o APSA Cargo 6570, está com 2 a bordo, 3 horas, alternando Salvador. Autorizar táxi até o ponto de espera, passo no Índia, quando lá a torre 118, decimal 95, ajuste de altimetro na 020. Ok, ajuste 1020, autorizado, passo Índia, ponto de espera da 10, chama a torre 295, APSA 6570. Pushback por Rio 9811, cara. Autorizado, chame táxi 9811. Chame ali táxi 9811. Mari, para a chegada da Mari, desça até o nível 050. Para o 050, bandeira para o de Mari, chegada da Mari, para a Aldeia Cereja de SP. Federal 9970, chama agora Centro Recife, frequência 12685, alterno 2545. 2685, 2545. Salvador, lá para a carga, 6570, considero mais zero. Está autorizado, alinhar e decolar pista 10, 140 graus, 089. Livre, alinhar e decolar 10, lá para a carga, 6570. Bom dia, ninguém chamou o som? A informação está muito chiada, não estou conseguindo copiar. Delta 3517, na posição 3, busca acionamento. Vanguarda, 357. Romeu Hotel Juliette Sierra para plataforma Novo Papá Mike, o nome do país? Autorizado, plataforma Novo Papá Mike, decola da pista 97, curva direita, corredor Axé. Acione 0145 no transponder, controle Salvador, opera 20-8. Caminhão táxi de decolagem torre 1-1-8 decimal 9-5, ajuste de altímetro no 020. 208, obrigado, bom dia, até a volta. Autorizar táxi até o ponto de espera, pátio 1 no Índia, quando lá torre 1-1-8 decimal 9-5, ajuste de altímetro no 020. 020, tô autorizado de táxi, pátio 3, pátio 1 no Índia, 1895, Rio 989. 06570. Local do autorizado, puxa na posição 03, chame táxi. E após 2000, tá autorizado, chame táxi. 10. 570, direto Jamo. Direto Jamo, obrigado. Agora você está passando, já está passando a sua causa. Espera, tá 1-0, pronto. 1-9-8 no 1, autorizado, alinhar e decolar, pista 1-0, 1-6-0 graus, 0-8 máximo. Está autorizado alinhar e decolar da 1-0, 9-8, 1-1. Obrigado. Por Serra Bravo, Romeu Foxtrot, via Pedro 1-7, nível de voo 350. Decola da pista 1-0, curva esquerda, saída Puca, Jamoaru. Transponder 5401, no controle Salvador, opera no 20, decimal 8. Então, autorizado 350 para Recife, decola perdido a Puca, Jamaru, e aerovia perdido na sede. Controle 208, transponder 5401, azul 43. 5401 é o transponder. É, então tá, vou confirmar de novo. 5401? Afirmo, 5401, Cuca Jamaru, a saída, curva à esquerda. Cuca Jamaru, curva à esquerda, 5401 na saída e aerovia 2107. 4264. Planejamento correto, some pronto. Bono 759, autorizado Salvador para o aeroporto Serra, Bravo, Golfe, Romeu, via peso Luna 0, Taubaté, nível 360, decolada pistola 0, curva direita, saída da El Leda Motiva, transponda 5176, controle Salvador, opere 120, décima 8. Planejamento correto, caminho pronto na posição 09. 0, decimal 8, por favor. Salvador, o Rio 981, vai jogar 2000 na subida Momo. Bom dia, Rio 9811, contato radar, subida Momo, subo 390. Momo 390, Rio 981. Autorizar ataque ao ponto de espera via Índia, quando lá a torre 118, decimal 95, a de altímetro 9020. Até a interseção, reporte para ingresso ao nosso centro. 185, alterna, 125, decimal 45. 2685, 1245, alternado com Recife, 6570, boa, tá. Agora na posição Cogbo. Eu 98, vou direto ao Cogbo. Chegou 092, você chega da Mari, desça para o nível 050. E a Mari é o seguinte, pode ser voar na sua ditada, tudo bem? Gol 092. Ditada na sua, muito obrigado, gol 1092. A linha decola, pista no zero, vento 960 graus, meia dúzia nós. Aqui decola no zero, tá 3549. Ocean, agora o centro Recife, na frequência 126.85, alterna 125.45. 2685.45, até volta, obrigado. I'm on arrival, it descends at level 050. I'm on arrival, it descends at flight level 050, 6-3-4-1. Estabilizado, localizador, papel amanhã, X-Ray Juliette Serra. X-Ray Juliette Serra, livre LF, chame-se em 11895. 11895, livre LF, X-Ray Juliette Serra. 3777, it's clear, direct to my position. X-Ray Juliette Serra, continua a aproximação, reporte marcador externo. Continuando na aproximação, reporte marcador externo, Papa Romeo, X-Ray Juliette Serra. Baixar de trabalho. Se autorizado, chega a 1000 pés para a plataforma e reporte a 20. Onda 1000 pés, direto ao hotel Juliette Serra. Serra. Colosso 3-0, controle 1-2-0-8. 3-0-8, bom dia. Passando externo, baixado de trabalho, da 1-0 para o aumento, X-Ray Juliette Serra. X-Ray Juliette Serra tem livre pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 7-9. Ciente, livre pouso na 10, informa que após o pouso irá prosseguir para EBTA. Ciente. Onde controle 1-2-0-8-0. Autorizado, nível 360 para Porto Seguro, conformado o plano, que está em trabalho, tá? Recorda no 0, saída com Cuba direita, seja da EL, Zeta Fidel, aciona 5405, controle 208, movimento para nós. Corrigindo 5404, um transponder. 5404, um transponder. Caminhão 4, chame para o botão 10. Câmara pronta, vem para nós. Dallas 33, autorizada a livrar a direita, chama a sala 121, decimal 9. Controle Gol 1092. Prossiga. É, seria o número 1 para ponto, por gentileza. Número 1, desça agora para 2, eu peço, ajuste 1020, reporte localizador, livre LS, Gol 1092. Ok, então descendo para 2000, está livre LS. Solicita modificações das regras da presente e completa visual com base pela direita, se possível. Autorizado para Taxi Alfa, parte 1, chame antes da Taxi Lima. A 1 no meu pé, sentido contrário. Reporte visual com campo. Sente está sentindo o tráfego no corredor Xerra, passando a feitão para o do externo, desde a Sierra. E reportaremos visual com campo. O Gol 1092 vai ingressar no continente, aproximadamente sobre a Maravilha. Localiza inicialmente dessa para 2 no pé, direto ao final da pista, 1 no 0, visual. Sente visual, completa a aproximação, Gol 1092. Salvador, aproximando em tela, 77, na frente, aí, pela na bosta, estilo S. Texas, taxi, Zixa, 3777, and this maintain 4,000, keep 0. Tu 1759, tráfego linha jet.